É um trabalho muito lindo, é um texto maravilhoso, esse que fala sobre o Sermão do Monte. Até eu trouxe esse livro para vocês verem, quem já leu tem certeza que deve ter tido um grande proveito. É o livro do Sérgio Lopes. Eu não estou ganhando nada da editora e nem do autor do livro. Estou só falando porque eu achei ele muito interessante. Ajuda muito nesse tema que nós vamos falar hoje, que é o mal e o bem sofrer. E eu me baseei bastante nele para fazer o trabalho de hoje. As bem-aventuranças são uma das mais lindas passagens de Jesus quando ele esteve na terra, os ensinamentos dele, quando ele falou sobre o Sermão da Montanha. E o capítulo 5, que nos fala sobre bem-aventurados aflitos, no Evangelho segundo o Espiritismo, e tem a instrução dos Espíritos, que é esse sobretítulo, que fala sobre o bem sofrer e o mal sofrer. Será que alguém conhece uma pessoa que nunca sofreu? Acho que não, né? Porque o nosso sofrimento, o primeiro sofrimento nosso é quando corta o cordão umbilical. É o momento que nós nos desligamos daquela que estava nos gerando, da nossa mãe. Aquele momento, nós vamos tomar a nossa vida. O nosso pulmão precisa respirar. Então, é um movimento de sofrimento. A grande maioria, no caso das crianças, choram na hora que nascem. E segundo a informação dos Espíritos, o reencarne é muito mais traumático do que o desencarne. A gente nascer é pior do que a gente morrer, falando assim para entender bem. Então eu fico pensando assim, ó, resignação. O que é resignação? O significado da palavra resignação: submissão perante os sofrimentos da vida. É a gente ser submisso sobre aquilo que vai nos acontecendo. É sofrer os momentos difíceis sem revolta com Deus. É ser uma pessoa resignada. E será que é possível a gente estar aflito e ser feliz? É difícil, né? Tenho certeza que a grande maioria das pessoas vão dizer que não. E com certeza não é possível tu estar feliz e alegre num momento de aflição. Porque o que mais tu quer naquele momento é sair daquela situação o mais depressa possível, né? Então não tem como tu ser feliz e alegre no momento de aflição. Mas há quem pense que quem tem conhecimento da reencarnação e da lei de causa e efeito, que já é o suficiente para a gente não sofrer nos momentos difíceis. Mas não somos humanos. Nós ainda não chegamos num mundo de felicidade. Nós somos humanos. Nós, espírita, temos conhecimento da reencarnação e da lei de causa e efeito. Mas nem por essa razão, por nós sermos espírita, nós nos tornamos pessoas insensíveis. Ao contrário, a nossa sensibilidade fica à flor da pele. Só que nós sofremos com entendimento, nós sofremos com resignação, nós sofremos sem revolta com Deus. Tem horas que a gente até meio se desespera, quando é uma situação muito difícil, a gente chora e não é errado. Jesus chorou carregando a cruz dele, imagina nós. Como é que nós vamos ser feliz no meio da dor? Ser alegre no meio da dor? Não, não é possível, né? A aflição gera sofrimento, tristeza, angústia, quando a gente está aflito. Então não tem como a gente ser feliz. A dor não existe para gerar alegrias, para gerar gratidão. Porque na hora da dor, na hora que a pessoa está sofrendo, seja uma dor emocional, seja uma dor física, tu vai sentir gratidão? Tu vai estar feliz? Não, né? Tanto que não existe nas leis naturais a lei da dor, a lei do sofrimento. Tem as leis naturais, as leis de Deus, mas não existe a da dor e a do sofrimento. Nós nascemos num mundo de expiação e provas. Nós viemos reajustar débitos do passado. E com certeza não são poucos. Porque senão nós não estaríamos na Terra. Né? E convenhamos, muitas das nossas dores, muitos dos nossos sofrimentos, somos nós que criamos com nossas escolhas erradas. Com a falta de cuidado conosco, pela alimentação, pelos vícios, por N coisas que a gente vai levando a vida bem na esportiva assim e não pensa que as consequências vêm depois, mas elas virão. Com certeza não se passa nada em branco, né? Jesus disse assim: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Vejam bem, ele falou no futuro. Bem-aventurados os aflitos serão consolados. Isso ele quis dizer, que serão consolados após a dor. Ele não disse, bem-aventurados os aflitos, que serão consolados e estarão alegres e felizes no momento da dor. Não. Serão consolados. Então a gente sabe que a gente vai passar por aquele momento de prova, por aquele momento de dor, mas que a gente terá o consolo depois. Ele também falou assim, ó, tudo vos será dado segundo as suas obras. Tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Isso ele quis dizer que ele estaria sempre conosco, que nós não estaríamos sozinhos. O sofrimento, ele não chega de graça e a morte não é o endereço. Contar uma historinha para descontrair, porque hoje o comentário é meio pesado, é dor, é sofrimento, né? A espiritualidade se preparou para descer na Terra, para buscar um irmãozinho que iria desencarnar. Algumas horas antes, o mentor dele falou isso para ele, intuiu ele: tu vai embora, os caras vão vir te buscar. Ele disse: ah, mas não vão mesmo. Eu vou me disfarçar, vou fazer uma maquiagem e não vou ir. A equipe chegou, a morte chegou junto e perguntou assim: fulano de tal mora aqui? Não, nunca vi, nem conheço. Aí a morte disse assim: mas os caras lá de cima não se enganam. E eu não posso voltar de mão limpa, então vai tu mesmo. né? Então, a justiça divina, ela é certeira, ela não erra o endereço. Ela tanto, a nossa dor, as nossas angústias chegam até nós, como a morte também. Ninguém vai morrer no meu lugar, ninguém vai sofrer no meu lugar. Por que não? Porque Deus é justiça, Deus é amor. Isso diz lá na primeira página dos livros dos Espíritos, quando perguntam o que é Deus. É todo poder e bondade, causa primária de todas as coisas. Então, como é que outra pessoa ia morrer no meu lugar? Né? Aquilo que é para nós, chega. Chega o que é bom, o que é positivo, mas chega também os nossos momentos de dor. E nós temos que estar preparados e sem revolta com Deus para esses momentos. Eu li numa revista, Presença Espírita, muito boa essa revista, e li um artigo de uma psicóloga chamada Cristiane Maria, agora não lembro o sobrenome dela. E ela fez um artigo muito interessante sobre esse assunto, que é o mal sofrer e o bem sofrer. E ela colocou alguns artigos nas pessoas assim, que sofrem mal e aquelas que sofrem bem. Então vamos ver as que sofrem mal. São pessoas caprichosas. Não caprichosas no sentido de fazer limpeza, de higiene, não é nesse sentido. Temperamento. Aquela pessoa birrenta, que acha que as coisas têm que ser como ela quer. Tem muitas pessoas assim, que acham que eles podem burlar até o que Deus determina. Mas eu não quero que seja assim, elas dominam quem vive na volta, tudo que elas vão falar é eu, primeiro é eu, segundo é eu, terceiro é eu, quando é quarto é nós, mas ela está no meio. Tem essas pessoas assim que não aceitam as coisas de forma nenhuma. Então, quando perdem alguém da família, elas sofrem meses a fio porque não aceitam aquele fato que aconteceu. E o desencarne é muito natural para todos nós, vamos morrer um dia, né? Não vamos ficar aqui para sempre. Então, a pessoa caprichosa é uma pessoa que sofre muito. Os ingratos são outras pessoas que sofrem muito. Porque elas estão sempre esperando que os outros resolvam as coisas para eles, vivem num mundo de fantasia, acham que Deus tem obrigação de dar tudo o que é melhor para eles. São pessoas que sofrem muito. Eles não valorizam nada em ninguém por nada, né? A pessoa ingrata é uma pessoa que sofre. O pessimista é o máximo, né? Porque é o que sofre o horror. Porque se chegar nele e disser assim, bom dia, tudo bem? Ele até pode te responder, tudo bem. Tá tudo bem, mas daqui a pouco já não vai ficar bem. Porque quando está muito bem, pode esperar que vem coisa ruim. Se está desempregado, está se queixando que está desempregado. Se arrumou um serviço é porque trabalha muito, porque recebe pouco, porque enxerga o mundo tudo pelo lado negativo. Quando chove é porque está ruim que está chovendo, quando está sol é porque está ruim porque tem sol. É uma pessoa que está sempre insatisfeita. Pessimista é uma criatura que sofre muito. Então, vamos agora passar para os que sofrem bem, que é um assunto melhor, né? O bem sofrer, então. Pessoas gratas, que agradecem a Deus todos os dias. Olha que beleza nós estar aqui todo mundo junto, conversando coisas boas. A gente é grato sobre isso, sobre o direito de enxergar a gente, pelo amor de Deus. E a gente não se lembra de agradecer isso, de enxergar, de falar, de poder levantar da cama e sair caminhando, enquanto muitos não têm condições, de ouvir uma música linda, de ouvir uma palestra linda, não é da Nilda aqui, mas o dos palestrantes mesmo, né? Porque a Nilda está fazendo um comentário aqui, não é palestrante. Pessoas que são agradecidas pela família, pelos amigos, pelo centro espírita, que nos dá tanto conforto, que nos ajuda tanto, né? São pessoas gratas, sabem sofrer. A aceitação. Mesmo que do primeiro impacto a gente fique meio abatida quando chega uma notícia desagradável ou alguma coisa, mas o melhor caminho é a aceitação. Aquilo que a gente pode fazer e mudar, a gente tenta e muda. Mas aquilo que não está ao nosso alcance, que é de forças superiores, a gente deve aceitar, que a gente vai sofrer muito menos. As pessoas desapegadas. Gente, vou confessar uma coisa para vocês, não conto para ninguém, né? Não contem isso. Mas eu ainda tenho que trabalhar isso em mim. Porque eu ainda sou muito apegada com meus filhos, com meus bichos de estimação e com meus livros. São três coisas que eu tenho que trabalhar muito, porque eu tenho apego com essas três coisas. Que são meus amores. Então tem esse apego, é se desapegar de tudo e de todos, não deixar de amar, que o amor faz parte, o amor é uma coisa que nos move, né? Mas amar sem apego, sem sentimento de propriedade, sem achar assim, é meu marido, é meu filho, é minha esposa, não. Está como meu marido, está como meu filho, né? Está como minha esposa, nesta encarnação. Pensar sempre desta forma, né? E ser uma pessoa alegre. Que coisa boa é conviver com pessoas alegres. Porque elas chegam e elas contaminam o ambiente onde elas chegam. Tu levantar alegre. Tem pessoas que dizem assim, ah, hoje eu levantei azedo, hoje eu preciso tanto tempo para me aprumar. Não entendo isso. Por que que eu preciso de um tempo para me aprumar quando eu acordo? É muito interessante eu pensar. Então, a alegria contagia, a alegria faz bem. Tu cantar, tu dançar, tu ser uma pessoa alegre, né? Tu passa pelo sofrimento com mais alegria, com mais, menos doído aqueles momentos. E Divaldo Franco nos disse o seguinte, sofrimento tem vigência transitória, não é eterno. Então não vamos nos desgastar, né? Vamos procurar a vencer nossas dificuldades com equilíbrio, né? Nos auxiliando com a prece, com boas leituras, que com certeza nós vamos vencer nossas dificuldades.